As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Para nos acompanhar então no nosso Facebook, onde estamos em direto, também na nossa emissão online, radiobonova.sapo.pt, também através do FM 100.2. Vamos então dar início ao nosso espaço de análise com o professor Carlos Antunes. Boa tarde, professor. Muito obrigada por mais uma vez se juntar à Rádio Boa Nova. Boa tarde, obrigado. Cá estamos nós, mais uma vez, para a nossa análise semanal. É verdade, é um gosto recebê-lo aqui todas as semanas e é sobretudo um gosto por estarmos também a assistir a uma diminuição do número de casos ativos no nosso país, no nosso concelho, também motivos de facto para alguma satisfação. O confinamento está a dar o resultado pretendido. Sim, certo, são motivos para confiança, essencialmente para uma boa confiança naquilo que estamos a fazer e nos mantermos nessa direção, nessa linha, nessa orientação, com um comportamento de facto mais responsável e obviamente mais ativo para o controle epidémico. Acho que em todas as regiões isso é notório. Temos uma descida brusca como nunca conseguimos observar nas outras vagas, isso em todo o território continental, essencialmente, e, portanto, isso obviamente é motivo de satisfação e de algum conforto face àquilo, ao esforço que nós tivemos. Muito bem, portanto, já há dois dias seguidos que o número de óbitos é abaixo dos 200, os internados também têm vindo a baixar, portanto, boas notícias, como referiu. Professor, o seu colega Carmo Gomes, na última reunião do Infarmed, defendeu uma atitude mais agressiva na testagem, ou seja, já na linha daquilo que o professor Carlos Antunes também vinha sempre defendendo aqui na Rádio Boa Nova, portanto, testar cada vez mais. A Ministra da Saúde disse que de facto vai-se assumir esse compromisso e que afinal o país tem condições para testar mais, afinal era possível testar mais. Sim, a testagem não estava em causa, a capacidade de testagem não estava em causa porque de facto havia testes em estoque e havia capacidade para fazer. O problema era sempre a questão dos inquéritos epidemiológicos, ou seja, o rasteio epidemiológico que definia o conjunto de suspeitos sobre os quais deveria haver, deviam ser feitos testes. Há algumas regiões com maior dificuldade, com menos recursos humanos, portanto nós soubemos, e foi isso que foi apresentado pelo representante da DGS, que existem 1040 rastreadores, portanto, operadores que fazem rastreios epidemiológicos e que a sua capacidade era de cerca de 6 mil por dia, e nós chegámos a atingir 12, 13, 14 mil casos diários e, portanto, havia uma incapacidade de fazer rastreios a toda a gente. Isso as pessoas certamente sentiram, especialmente aquelas que ficaram infectadas, que viam a dificuldade de contactar alguém do Serviço Nacional da Saúde 24, ou mesmo os clínicos, para ter orientações no sentido de saber quem é que devia fazer teste, quem é que devia ficar confinado ou não. Portanto, não era uma questão, porque a capacidade de testagem era mais uma questão de estratégia, vai entre aspas, da testagem, e isso obviamente levou a esta mudança, essencialmente pela mensagem que foi dada de que o desconfinamento é necessário e é urgente, mas para o fazer temos de ter uma alternativa que impeça um recrudescimento da incidência, e portanto essa mensagem foi dada nesse sentido. Contudo, nós sabemos, e a nossa análise mostra isso, de que se tivéssemos enredado por esta estratégia que já era conhecida desde o início da pandemia, a famosa testar, isolar, se o tivéssemos feito logo em setembro, outubro, provavelmente não atingiríamos níveis como atingimos em novembro, dezembro, e certamente não estaríamos na situação em que estamos atualmente. Claro que numa situação explosiva da incidência, a testagem pode não ser suficiente e pode não haver capacidade de resposta, e portanto isso pode obrigar medidas mais drásticas de confinamento. O que era desejável era que esse confinamento tivesse sido feito de forma esporádica, digamos, incisiva, né, cirúrgica, e que não fosse, como o meu colega referiu, de andarmos aqui, eu também já tinha referido, andarmos enlumbrando decisivamente com medidas, com meias medidas, que deu mais cabo da economia do que paragens cirúrgicas, como é aquelas que são aconselháveis. e portanto tem que haver aqui um complemento de medidas e de estratégias. Por um lado, a testagem, porque permite mais rapidamente quebrar as cadeias de transmissão, e por outro lado, o confinamento ou medidas de proteção individual, a velocidade do contágio. Portanto, são essas duas estratégias que se complementam e que têm que ser, obviamente, usadas como armas de controle epidémico. Portanto, e agora também esta indicação de que não vão ser apenas testados aqueles que eram considerados os contactos de risco, não é? Portanto, à partida, uma pessoa que esteve em contacto com uma pessoa infectada terá necessariamente que agora fazer o teste. Exatamente, porquê? Porque a maneira conforme estávamos a fazer, de só testar as pessoas de risco potencial, limitava o número de suspeitos. E isso fazia com que o número de testes acompanhasse a incidência e não resultasse numa redução e nem num controle da positividade, da percentagem de positivos no meio de testes. Portanto, o que nós aconselhámos, era isso que nós defendíamos, que os critérios epidemiológicos tinham de ser flexíveis em função da situação epidémica. E numa situação atual, para controlar, para podermos retirar o pé da mola, ou seja, desconfinar, tem que de facto haver uma estratégia mais robusta e uma medida que de facto compense. E isso é alargar a testagem, alargar todos os contactos do infectado, mas vai-se mais além, ou seja, também testar as pessoas que estão sistematicamente expostas ao contágio, as pessoas que não podem trabalhar em teletrabalho, que são sujeitas que andam em transportes públicos, se abrirmos as escolas, evidentemente as escolas, as pessoas dos supermercados, de espaços comerciais, que estão altamente expostas ao contacto, devem ser testadas semanalmente, obviamente com testes rápidos para um baixo custo, mas para dar maior garantia de controlarmos qualquer surto que possa existir. Essa complementaridade das duas estratégias de termos um rastreio epidemiológico um bocadinho mais flexível, complementado com uma testagem massiva, mas com algum critério, podem resultar numa alternativa e permitir já, mais cedo possível, o desconfinar, o aliviar das medidas de uma forma progressiva, mas obviamente acautelada. Para já não é possível desconfinar. A Ministra da Saúde falou da necessidade de um confinamento por 60 dias, tal como também foi recomendado nessa reunião do Infarmed. Dentro daquilo que são as suas projeções, professor, quando é que acha que o país poderá estar em condições de começar a aligerar algumas medidas de confinamento? Há aqui um compromisso entre dois aspectos. Um aspecto é a questão epidemiológica, né? Ou seja, os indicadores da epidemia, a incidência, o RT, a positividade, isso são indicadores epidemiológicos de controle da onda epidémica. Outra questão é a saúde pública, e essa é a maior preocupação. E, portanto, nós vamos chegar brevemente, eu diria até na próxima semana, com indicadores epidemiológicos bastante bons, com uma incidência. Eu acho que no final desta semana nós já estaremos em níveis pré-natal. Tal, é o que me indica a minha análise de modelo, e os indicadores epidemiológicos para a semana certamente estarão já favoráveis a um desconfinamento. Mas, contudo, sabemos que o prolongamento, a estadia dos doentes em cuidados intensivos é prolongada, muito prolongada, e portanto essa resposta é muito mais lenta. Nós até já estamos a assistir uma queda também abrupta nos internamentos, nas enfermarias, mas os cuidados intensivos começam agora, já passaram o pico, começam agora a diminuir. O pico foi alcançado há 2-3 dias, né, em termos de cuidados intensivos, e começam a diminuir. O ritmo ainda não está definido. O ritmo da diminuição dos cuidados intensivos em novembro foi muito lento, muito, muito lento. Nós num mês reduzimos de 520 para 490 camas dos cuidados intensivos, foi uma redução muito, muito reduzida. Esperemos que agora essa redução, desejávamos que essa redução fosse um bocado mais rápida, mas enquanto não chegarmos a um nível de sustentabilidade dos cuidados intensivos, por forma a não comprometer as aulas não-Covid, porque têm que ser retomadas esses atos clínicos, essa atividade clínica e de saúde pública. Portanto, nós temos que repor rapidamente o Sistema Nacional de Saúde numa normalidade, por forma a retomarmos aquilo que suspendemos. E enquanto não chegarmos ao nível de camas de cuidados intensivos abaixo dos 300, e isso, digamos, é aquilo que os especialistas com quem estão em contacto de intensivistas, nomeadamente do Hospital São João de Porto, que me dizem que o nível de segurança é que 100 camas, o nível sustentável é 100 camas nos cuidados intensivos de Covid, mas... No país. No país. E temos que atingir, não podemos ultrapassar os 85% da taxa de ocupação nas camas disponíveis para cuidados intensivos de Covid, que serão 330, para deixar 400 camas disponíveis para as outras patologias. Isso são os níveis de segurança. E, portanto, o nível de sustentabilidade é 100. E, portanto, o que eles preocupam é com o desgaste sucessivo do pessoal de saúde, o tal burnout, a fadiga pandémica, que também se verifica no pessoal de saúde, e nós temos que reduzir isso muito significativamente. E, portanto, aquilo que vai acontecer, aquilo que eu prevejo vai acontecer, é nós, do ponto de vista epidemiológico, vamos estar numa situação favorável a desconfinar, mas enquanto os níveis de internamentos não vierem para níveis sustentáveis, vai ser difícil tomar a decisão de desconfinar. Contudo, esse desconfinamento será progressivo, gradual, estando, obviamente, à linha da frente, penso eu, nomeadamente, as aulas presenciais dos ciclos mais jovens, do pré-primário, do primário e talvez do primeiro ciclo, serão certamente, mas feito de uma forma muito cautelosa, com testagem a acompanhar essa população, que será exposta, mas também com uma monitorização contínua, permanente, dos indicadores que nos dizem a situação epidemiológica. Portanto, poderemos estar ainda confinados até à Páscoa. É difícil eu apontar, porque obviamente não sou eu que vou decidir, não é? Portanto, eu não decido. A única coisa que eu faço é dar contributos para quem decide, trabalhando com o meu colega Carmo Gomes e diretamente com a DGS. E o que nós estamos a fazer é exatamente, digamos, uma estratégia do ponto de vista da análise de risco que me permita fazer um desconfinamento em segurança, essencialmente em segurança, garantindo uma saúde pública sustentável e o retorno à normalidade ao nível dos cuidados de saúde. Isso é fundamental e, portanto, nós poderemos ser sujeitos a um bocadinho mais de confinamento, não provavelmente não tão rígido como o que temos agora, essencialmente para recuperar os níveis de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde que nós perdemos. Muito bem. Professor, olhamos então um pouco para a nossa região e, em particular, para o Conselho de Oliveira do Hospital. Os últimos dados divulgados pela autarquia dão conta de que estão ativos no Conselho 164 casos. Portanto, houve aqui também uma descida do número de casos ativos no Conselho. O próprio professor nos tinha dito que o Conselho já teria passado o pico, mas também nos alertou para as outras variantes da Covid-19 que se estariam a aproximar do nosso território. Daquilo que é o seu conhecimento, como é que está atualmente a situação pandémica no nosso concelho? Portanto, no concelho, com dados de dia 8 de fevereiro, o concelho tem atualmente 238 pessoas infectadas nos últimos 14 dias, o que corresponde a uma incidência acumulada por 100 mil habitantes de 1.236. Portanto, atingiu o máximo de 1.833 por volta de 28 de fevereiro, já está em franca redução e nos próximos dias, diria, passará para um nível laranja, seja de extremamente elevado para muito elevado, portanto baixando a fasquia dos 960 infectados por 100 mil habitantes. O pico da incidência terá ocorrido em Oliveira do Hospital por volta de 25 de janeiro e teve o máximo em termos médios de 27 infectados por dia, uma incidência média de 27 novos infectados por dia, e está agora na ordem dos 6 infectados em média por dia. Portanto, é uma queda abrupta num curto espaço de tempo, como aconteceu no território nacional, e, portanto, as notícias são excelentes. Em termos de taxa de variação diária, continua negativa, quer dizer que se continua a reduzir significativamente essa incidência, e por isso é que eu digo que no final desta semana já passará, para a semana já estará em nível laranja, o que é obviamente um sinal do esforço feito de confinamento. E, portanto, a incidência está francamente bem controlada e, portanto, a redução do número de infectados é significativa. Boas notícias para cá. A questão, Sim, já a questão, uma nota sobre a questão da nova variante. Portanto, confirma-se que na zona de Coimbra é um dos focos de alguns concelhos ali à volta, com níveis elevados da nova variante, mas como os colegas na Infarmed reportaram, o confinamento também teve este efeito de atenuar a progressão da nova variante, ou seja, não se atingiu valores que eles projetavam anteriormente. Portanto, a velocidade com que a nova variante se expandiu também ela própria reduziu. E, portanto, o efeito de confinamento tem esse efeito também de atenuar a progressão dessa nova variante e, portanto, essa prevalência da nova variante também teve, de certo modo, controlada. E por isso o desconfinamento tem que ser pensado também nesse aspecto. Isso foi mais que referido, que o desconfinamento mais prolongado e a questão da testagem tem também como objetivo manter esse controle da progressão da nova variante, que tem que ser retardado o mais possível, não só no tempo, mas também em termos de extensão territorial, ou seja, impedir que ela se propague de uma forma mais rápida para as outras regiões e os outros concelhos. É isso que é aconselhável. Independentemente, aqui uma nota muito importante, independentemente da gente, o país ir reforçar a testagem e da incidência estar em níveis baixos e os internamentos estarem a cair e os óbitos também, não é permitido aliviar as medidas de proteção individual. Ou seja, os cuidados de proteção individual, quando nós nos cruzamos com terceiros e quando estamos na presença de outras pessoas fora do agregado familiar, quer em espaços fechados, públicos ou privados, querem em espaços mesmo abertos, desde que a proximidade seja elevada, as regras do distanciamento, da máscara de proteção e da etiqueta respiratória continuam a ser recomendadas, tal como são recomendadas para pessoas que já foram vacinadas. Exatamente. Ou seja, não é garantido, que não se sabe se a pessoa que está imune à doença continua na mesma a ser infectável por o vírus e poder transmitir o vírus aos outros que não estão infectados. E, portanto, essa regra mantém-se independentemente da condição e da situação epidémica que o país vive e independentemente do confinamento ou do desconfinamento que a gente vai ter. Essas regras são para manter e essa é aquela parte de um novo normal que não vai voltar. E, portanto, então, a proteção individual deve-se manter com o reforço, como tem sido dito, da questão de usar máscaras mais eficazes por causa da elevada carga viral destas novas variantes, que não é só, agora já sabemos, não é só a de Reino Unido, é também a do Brasil, que também já entrou, já há dois casos reportados, e vários, há cerca de 12% também, ou 8%, salvo erro, de uma variante americana, chamada variante da Califórnia, que também tem essa capacidade de aumento de transmissibilidade. E, portanto, a recomendação é mantermos sempre com esses cuidados de proteção individual. Muito bem, professor, só uma última questão. Na última semana disse que ainda não havia registro em Oliveira do Hospital de qualquer amostra da nova variante. Tem alguma indicação, informação nesse sentido, se por cá foi registado? Mantenho a única informação que tinha anteriormente. Portanto, o concelho estava no mapa que foi mostrado na DGS, que ainda não há atualização desse mapa, de cor cinzenta, que é municípios que não tinham registado ainda, ou seja, que ainda não havia informação de casos dessa variante. Muito bem, professor, muito obrigada. Muito obrigada, boas notícias, obrigada pelos seus conselhos, que são sempre muito importantes para podermos aqui transmitir. Uma boa semana, até à próxima semana. Obrigado, bem-haja a si e bem-haja a todos os ouvintes. Até à próxima semana. Até à próxima semana. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook.